Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão. Ou você faz de mim alto relevo no seu coração, ou não vou mais topar ficar deitado, moço solitário, poeta bem-quisto. Até você tornar doente, cansada, acabada das judições. Otárias, quando você passa 3, 4 dias desaparecida, subo, desço, desço, subo escadas, apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janelas, sobre água na vara, já não penso mais em nada. Meu olhar, vara, vasculha, madrugada, anjo exterminado, olho o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu, eu me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu lado, mesmo porque não tem outro lugar onde parar. Você passa 3, 4 dias desaparecida, eu me queimo num fogo louco de paixão. Ou você faz de mim alto relevo no seu coração, ou não vou mais topar ficar deitado, moço solitário, poeta bem quisto. Até você tornar doente, cansada, acabada das condições. Otárias, quando você passa 3, 4 dias desaparecida, eu subo, desço, desço, subo escadas, apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janelas, sobre a Guanabara, já não penso mais em nada. Meu olhar, vara, vasculha, madrugada, anjo exterminado, olho o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu, eu me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu nada, mesmo porque não tem outro